Gospel Hits. Começa aqui. Caíram ao meu lado. você acompanha o programa Gospel Hits. Alusão aos ouvintes da nossa fanpage no Facebook. Olha aí, daqui a pouquinho nós teremos a mensagem do Gospel Hits de hoje, né? A mensagem fala um pouco sobre avivamento espiritual. Está lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, a parte A, que diz: ó Deus eterno, fazei agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizestes no passado, para que nós também avejamos. Este é o versículo tema da mensagem de hoje, que nós vamos trazer daqui a pouquinho no Gospel Hits. Gospel Hits. Para louvar no volume máximo. Gospel Hits. O seu ritmo gospel em grande estilo. Agora vamos ouvir Thales Roberto, Como é Bom Poder Acordar. Melhor amigo, pai. Imagina eu